Thank you. Thank you. Tu ouves bem a guitarra. Arnaldo. Parece-me que está a sair com a bateria ao mesmo tempo. Que eu pus ali, tipo, eu tenho a bateria a sair como midi, mas depois no jam não, está no, tá mesmo no live, no Ableton. Essa merda, meu, parece. Tens de desligar uma track para gravar a outra. Não, mas porque eu estou aqui tipo. Eu pus uma linha de áudio para o mic e então parece que ele está-me sempre a dar som mesmo que eu não esteja a tocar, estás a ver? É só pré, de pífora. Thank you. Agora o meu som até travou, caralho. Também estou com wireless, estou com wi-fi. Thank you. é que é esta merda deste PC de sua da gravação que é que tão moderna do garagem, mano? Também me doido. Mas está melhor que o outro, foda-se, tem menos latência, menos mal. O outro era uma merda do caralho, foda-se.